Fecheiro 51, página 497, capítulo 39, perdido e chorado pelo vento. Aquela parte da Escócia tinha tão pouco a ver com os vales frondosos e os lagos próximos a Lallybroch como as charnecas do Yorkshire. Não tinha árvores, só longas extensões de ursais e rochas que se elevavam sobre penhascos até tocarem o céu encapotado, onde desapareceriam em cortinas de nevoeiro. A marcha era lenta, o que só incomodava o jovem Ian, que estava cheio de entusiasmo e impaciência por chegar. — Que distância há entre a costa e a Ilha das Focas? Perguntou a Jamie pela décima vez. — Uns 600 metros, calculo, replicou o tio. — Posso nadar essa distância, disse o jovem Ian pela décima vez. — Assim eu sei, assegurou o tio com paciência. Dirigiu-me uma olhadela cúmplice. — Mas não vai ser preciso. Bastará que nades em linha reta até à ilha. A corrente leva-te lá. O rapaz assentiu e voltou a ficar em silêncio. O promontório que havia junto à enseada estava deserto e envolto pela bruma. Jamie assinalou ao seu sobrinho a rocha situada no que chamavam a Torre de Ellen e, retirando um rolo de corda da sela, avançou com cautela entre as pedras até à entrada. — Não tires a camisa até que estejas lá embaixo, gritou ele para fazer-se ouvir. Caso contrário, a rocha vai destroçar-te as costas. Ian assentiu. Depois, com a corda bem atada à cintura, despediu-se de mim com um sorriso nervoso e, em dois saltos, desapareceu sob a terra. O seu tio tinha o outro extremo da corda atado à cintura, que ia desenrolando cuidadosamente com a mão sã enquanto o rapaz descia. Pus-me de gatas sobre os seixos e as ervas até à borda insegura da falésia, de onde se via uma praia em forma de meia-lua. Parecia que tinha passado muito tempo quando finalmente vi Ian aparecer. Era uma silhueta pequena como uma formiga. Depois de retirar a corda, deu uma olhadela em seu redor e, ao ver-nos no alto do penhasco, saudou-nos com um gesto de entusiasmo. Eu respondi de igual forma, mas Jamie limitou-se a murmurar. Muito bem, agora vai. A pequena silhueta lançou a cabeça às ondas cinzentas. Brrr, exclamei. A água deve estar gelada. Sim, disse Jamie. O Ian tinha razão, é uma péssima época para nadar. Estava pálido e tenso. Não parecia que fosse pelo braço ferido, ainda que o longo caminho a cavalo e o exercício com a corda não podiam ter-lhe feito nenhum bem. Mostrara uma animadora confiança enquanto Ian efetuava a descida, mas agora não fazia nenhum esforço por dissimular a preocupação. A verdade era que, se algo corresse mal, não teria como chegar até Ian. Talvez devêssemos ter esperado que o nevoeiro levantasse, disse eu, mais para o distrair. Se pudéssemos esperar até à Páscoa, talvez, concordou ironicamente. Mas garanto-te, já esteve melhor, acrescentou, semicerrando os olhos. As três ilhas eram visíveis apenas a espaços, e o nevoeiro continuava a varrê-las. Conseguira vislumbrar a cabeça de Ian durante os primeiros 18 metros, mas agora ele desaparecera por completo na neblina. Achas que ele está bem? Jamie ajudou-me a levantar. A sua capa estava ensopada da umidade do ar e dos salpicos do mar salgado, e eu sentia a sua aspereza nos meus dedos. Sim, ele vai ficar bem, é um bom nadador. E aquele bocado também não é difícil, assim que apanhar a corrente. Ainda assim, ele tentava olhar através da neblina, apesar dos seus esforços pouco valerem para furar aquele manto. Seguindo o conselho de Jamie, o jovem Ian sincronizara a sua descida com a baixa da maré para ter toda a ajuda da corrente. Olhando para baixo, eu podia ver como a massa de sargaço se acumulava na praia. Não voltará senão dentro de cerca de 2 horas, comentou, respondendo à minha pergunta implícita e abandonando de má vontade a sua inútil observação da enseada. Raios! Preferia ter ido eu mesmo, com ferido ou sem ela. O jovem Jamie e o Michael conseguiram fazê-lo, recordei. Sorriu melancolicamente. Sim, o Ian não terá problemas. Mas quando estamos conscientes de que algo é perigoso, é mais fácil para nós fazermos do que esperarmos e preocuparmos-nos enquanto a outra pessoa o faz. Ah! Exclamei. Agora já sabes como é estar casada contigo. Ele desatou a rir. Suponho que sim. Além do mais, seria uma pena privar o Ian da sua aventura. Vem, resguardemo-nos do vento. Sentámo-nos a uma distância maior da borda, usando os cavalos como parapeito. Como o vento dificultava a conversa, guardámos silêncio, de costas para a enseada tempestuosa. O que foi isto? Jamie levantou a cabeça, alerta. O quê? Pareceu-me ouvir um grito. São as focas, creio, disse eu. Mas antes que tivesse terminado a frase, já ele estava em pé, andando a grandes passos para a beira do penhasco. A enseada ainda estava invadida pela bruma, mas o vento tinha descoberto a ilha das focas, deixando-a perfeitamente visível naquele momento. Havia um pequeno bote amarrado numa saliência da rocha inclinada de um lado da ilha. Não era uma embarcação para pescar, mas algo maior e com um só jogo de remos. Diante de nós apareceu um homem, proveniente do centro da ilha, trazendo algo sob o braço. O objeto tinha a forma e o tamanho da caixa que Jamie descrevera. Não tive muito tempo para reflexões, pois de imediato apareceu um segundo homem do outro lado da ilha. E este último trazia o jovem Ian, meio nu, carregado sobre um ombro. Pelo modo como bamboleava a cabeça e os braços, era evidente que o rapaz estava morto ou inconsciente. Ian! Jamie tampou-me a boca com a mão, antes que eu pudesse voltar a gritar. Quieta! Obrigou-me a ajoelhar para que ninguém me visse. Sem poder fazer nada, vimos que o segundo homem deitava Ian dentro do bote sem nenhum cuidado e o empurrava para a água. Não havia possibilidade de descer e nadar até à ilha antes que escapassem. Mas para onde iriam? De onde saíram? Sussurrei. De um barco. É o bote de um barco. Jamie disse com muito sentimento um palavrão em gaélico e de repente desapareceu. Ao girar a cabeça, vi-o montar a cavalo, atravessar o promontório e afastar-se da enseada como que levado pelo diabo. Os cavalos estavam mais bem calçados do que eu para aquela superfície rochosa. Apressei-me a montar para seguir atrás de Jamie. O terreno dividia-se numa zona pedregosa que descia até o oceano, não tão abrupto quanto o penhasco da enseada, mas demasiado escarpado para as cavalgaduras. Quando acabei de frear o meu cavalo, Jamie já tinha desmontado e descia para a água. A chalupa afastava-se da ilha, rodeando a curva do promontório para a esquerda. Alguém devia estar de vigia no barco, pois ouviu-se um grito apagado e umas figuras apareceram na coberta. Provavelmente alguém nos tinha visto, a julgar pela súbita agitação que se produziu a bordo. Mais gritos e várias cabeças assomaram acima da borda. O barco era azul, com uma larga banda negra pintada ao redor e uma linha de frestas. Uma delas abriu-se diante dos meus olhos e apareceu o olho negro e redondo de um canhão. Jamie! Gritei a plenos pulmões. Jamie levantou os olhos e, ao ver o que lhe apontavam, lançou-se de bruços às pedras no momento em que se produzia o disparo. Ainda que o ruído não tenha sido muito potente, pude ouvir silvar junto à minha cabeça. Então compreendi que tanto os cavalos como eu No alto do promontório, éramos bem mais visíveis do que Jamie. Atirei-me pela borda e, depois de escorregar um par de metros entre uma chuva de cascalho, refugiei-me numa fresta do penhasco. Produziu-se uma segunda explosão. Ao que parece, os do barco ficaram satisfeitos pelo efeito deste último disparo, pois de imediato se fez o silêncio. A fresta fechou-se sem ruído. A corrente da âncora foi içada e o barco virou lentamente, procurando o vento. As velas enfunaram-se e o navio dirigiu-se para o mar aberto. Quando Jamie chegou ao meu refúgio, o barco tinha quase desaparecido no denso banco de nuvens que escurecia o horizonte. Meu Deus! Foi tudo o que disse, apertando-me com força. Meu Deus! Depois voltou-se para o mar. Não havia qualquer movimento, salvo uns fiapos de nevoeiro. O que vamos fazer? Perguntei. Sentia-me aturdida. Parecia impossível que, em menos de uma hora, Ian tivesse desaparecido, como que varrido da face da terra. A minha mente fazia questão de repassar as imagens. O nevoeiro que se levantava nos contornos da ilha, a súbita aparição do bote, os homens a caminhar pelas rochas e o corpo desengonçado do adolescente, bamboleando como um boneco desarticulado. Jamie tinha a cara rígida e profundas rugas entre o nariz e a boca. Não sei, disse. Maldição, não sei o que fazer. Cerrou os punhos e fechou os olhos. Respirava com dificuldade. Essa confissão assustou-me ainda mais. Tinha-me habituado a um Jamie que sabia sempre o que fazer, mesmo nas piores circunstâncias. Então vi um fio de sangue no punho da sua camisa. Tinha cortado a mão ao descer por entre as rochas. Agradeci por ter algo que fazer, mesmo que fosse tão pouco. Feriste-te? Disse tocando-lhe na mão. Deixa-me ver. Vou fazer um curativo. Não. Afastou o rosto tenso, tratando desesperadamente de atravessar o nevoeiro com os olhos. Quando tentei pegar-lhe outra vez na mão, afastou-me com brusquidão. Já te disse que não. Deixa-me. Engoli a saliva com dificuldade, apertando os braços sob a capa. Havia pouco vento agora, mesmo no promontório, mas fazia frio e estava um tempo úmido na mesma. Jamie esfregou descuidadamente as mãos na parte da frente do casaco, manchando. Ainda olhava para o mar, para o local onde o barco desaparecera de vista. Fechou os olhos e cerrou os lábios. Depois abriu-os, fez um gesto vago, como se desculpasse perante mim. Os cavalos escaparam, observou baixinho. Vamos procurá-los. Atravessámos o trecho coberto de pedras e mato em silêncio. Vislumbrei os cavalos de longe, em torno daquele que ficara atado. Não creio que esteja morto, comentei por fim, após um momento que pareceu um ano. Não, confirmou ele, não estava morto. Caso contrário, não o teriam levado. Viste quando o colocaram no barco? Insisti. Pareceu-me que lhe faria bem falar. Ele assentiu com a cabeça. Sim, subiram-no a bordo, vi com clareza. Suponho que é uma esperança, murmurou quase para si mesmo. Se não o mataram, então o mais provável é que não o façam. Como se recordasse de repente que eu estava ali, virou-se para olhar para mim. Estás bem, Sassenach? Eu tinha vários hematomas, estava coberta de suor e tremiam-me os joelhos do susto. Mas, no geral, encontrava-me bem. Perfeitamente. Voltei a apoiar-lhe uma mão no braço. Desta vez não resistiu. Ainda bem. Apertou-me a mão e continuámos a andar. Tens alguma ideia de quem são? Tive de elevar um pouco a voz para me fazer ouvir por cima do ruído do mar agitado, mas queria fazê-lo falar para o distrair. Abanou a cabeça, carrancudo. Um dos marinheiros gritou algo em francês aos homens do bote. Mas isso não prova nada, Uma tripulação é formada por marinheiros de todas as proveniências. Ainda assim, aquele barco não tinha aspecto de navio mercante e também não parecia inglês, acrescentou. Ainda que não soubesse dizer-te porquê, talvez pela disposição das velas. Era azul, com uma linha negra pintada ao redor. Observei. Só tive tempo de ver isso antes que começassem os tiros de canhão. Não viste o nome? Que nome? A ideia pareceu surpreendê-lo. Num barco? Não é habitual que os barcos tenham um nome pintado no flanco? Não. Para quê? Perguntou desconcertado. Para que os demais possam identificá-lo? Ora essa! Exclamei exasperada. O meu tom fê-lo sorrir. Bem, suponho que eles não tenham muito interesse em deixar-se identificar. E como fazem os barcos honrados para se identificarem mutuamente se não têm o nome pintado? Ergueu-me a sobrancelha. Eu poderia distinguir-te de qualquer outra mulher, assinalou, e não tens o nome pintado no peito. Isso significa que os barcos são tão poucos e tão diferentes que é possível reconhecê-los à vista desarmada? Eu só reconheço alguns, esclareceu. Aqueles com quem convivi. Mas os marinheiros sabem reconhecê-lo muito bem. Então seria possível averiguar como se chama o barco que levou o Ian, certo? Ele assentiu, olhando-me com curiosidade. Creio que sim. Tenho tentado lembrar-me de todos os detalhes que vi para os descrever ao Jared. Ele conhece muitíssimos barcos e muitos capitães. Talvez algum deles possa identificar um barco azul, bem largo, de 3 mastros, com 12 canhões e uma estátua de proa carrancuda. O meu coração deu um pulo. Então já tens um plano. Eu não diria que é um plano, mas sim. Não me ocorre outra coisa. Já temos reservadas as passagens, desde Inverness. O melhor que podemos fazer é continuar a viagem. O Jared estará à nossa espera em Le Havre. Talvez ele possa ajudar-nos a averiguar como se chama o barco e para onde se dirige. Sim, disse com secura, antecipando-se à minha pergunta. Os barcos têm portos de origem e, a não ser que pertençam à Marinha, rotas habituais e registros que se guardam no porto, onde consta para onde se dirigem. Eu começava a sentir-me melhor. E desde que não sejam forasteiros nem piratas, disse. E se forem? Então só Deus saberá, eu não. Não disse uma palavra mais até chegarmos junto dos cavalos. Ah! Exclamou, olhando-os com reprovação. Estúpidos! Pegou na corda e deu-lhe 2 voltas em redor de uma pedra saliente. Entregou-me um extremo, ordenando-me que a segurasse. E deixou-a cair pela abertura na rocha. Depois de tirar o casaco e os sapatos, desapareceu pela abertura sem mais comentários. Em pouco tempo voltou a sair, suando profusamente, com um vulto pequeno sob o braço. A camisa de Ian, a jaqueta, os sapatos e as meias, a navalha e o pequeno saco de couro onde o rapaz guardava os seus poucos pertences. Queres levar tudo isso à Jenny? Perguntei, tentando imaginar o que a minha cunhada poderia pensar, dizer ou fazer ao receber a notícia. Ainda que Jamie estivesse enrijecido pelo esforço da escalada, as minhas palavras fizeram-no empalidecer. Ah, sim, disse com amargura. Queres que eu volte a casa para informar a minha irmã de que perdi o seu filho mais novo? Ela não queria que ele me acompanhasse, e eu insisti. E eu prometi cuidar dele. Agora está ferido, talvez morto. Mas aqui estão as suas roupas, como recordação, disse, cerrando os dentes. Preferia matar-me. Depois, ajoelhou-se no sol, para dobrar cuidadosamente as roupas. Envolvendo-as na jaqueta, guardou a trouxa no alforje. Suponho que o Ian precisará de tudo isso quando o encontrarmos, disse, tentando soar convicta. Jamie demorou um momento em assentir. Assim espero. Era muito tarde para empreender a viagem até Inverness. Sem dizer nada, começámos a montar o acampamento. Nos alfores tínhamos comida fria, mas não tínhamos vontade de comer. Preferimos enrolar-nos em cobertores e capotes e pôr-nos a dormir. Dormitei com a mente atribulada. Ao acordar, tremendo de frio, tateei com a mão à procura de Jamie. Não estava ali. Quando me ergui, descobri que me tinha tapado com o seu cobertor, pobre substituto do seu calor humano. Estava sentado a certa distância, de costas para mim. Ao pôr-se o sol, o vento tinha virado para o mar, levando parte do nevoeiro. À luz que brilhava à meia-lua, pude ver com clareza a sua silhueta encurvada. Fui-me aproximando, envolvendo-me no cobertor para me proteger do frio. Os meus passos tiniam sobre os fragmentos de granito, ruído que se perdia no rumor do mar. Ainda assim, deve ter-me ouvido. Não se virou, mas também não deu sinais de surpresa quando me sentei a seu lado. Tinha o queixo apoiado nas mãos e os cotovelos nos joelhos. Os seus olhos olhavam sem ver a água escura da enseada. Estás bem? Perguntei baixinho. Faz um frio tremendo. Estou bem, sim, respondeu sem convicção. A culpa não foi tua, disse eu. Devias ir dormir, Sassenach. A sua voz soava serena, mas percebi um tal desespero que me instou a aproximar-me mais, tratando de abraçá-lo. Não, fico contigo. Com um profundo suspiro, sentou-me nos seus joelhos para me abraçar com força. O tremor do meu corpo cedeu, pouco a pouco. O que fazes aqui? Perguntei por fim. Rezo. Ou pelo menos tentava. Não devia interromper-te. Fiz menção de me retirar, mas ele segurou-me. Não, fica. O que se passa, Jamie? É pecado ter-te? Sussurrou. Estava muito pálido. Os seus olhos pareciam fossas escuras sob a escassa luz. Não posso deixar de me perguntar se é culpa minha. Tão grave pecado é desejar-te tanto, precisar de ti mais do que a minha vida. Isso é verdade? Tomei-lhe o rosto entre as mãos. Isso é verdade que pode ter de mal? Sou tua esposa? A simples palavra esposa aliviou-me o coração. Isso é o que eu digo a mim próprio. Deus enviou-te até a mim. Como poderia não te amar? No entanto, penso e não consigo parar. O tesouro. Faria bem em tê-lo utilizado quando tinha necessidade para alimentar os famintos ou resgatar alguém da prisão. Mas para livrar-me da culpa, usá-lo só para poder viver livremente em Lallybroch contigo, sem me preocupar com a Leary. Creio que fui mau. Não digas isso. Alguma vez fizeste algo por ti, Jamie, sem pensar nos demais? Ah, muitas vezes, sussurrou. Quando te vi, quando te tomei por esposa, sem te perguntar se me querias ou não, se tinhas outro lar ou outro homem. Idiota, sussurrei-lhe ao ouvido. És um idiota, Jamie Fraser. O que dizes da Brianna? Isso não foi mau, ou foi? Não. Engoliu a saliva. Mas agora separei-te dela também. Amo-te. E amo o Ian como se fosse meu. E estou a pensar que talvez não possa ter ambos. Jamie Fraser, repeti, com tanta convicção quanto a consegui reunir. És mesmo estúpido. Tu não me obrigaste a vir, nem me afastaste da Brianna. Vim porque quis, porque te queria tanto como tu a mim. E o facto de eu estar aqui não tem nada a ver com o Ian. Estamos casados, maldito sejas, perante Deus, os homens, perante Neptuno ou quem quer que te ocorra. Neptuno? Repetiu desconcertado. Cala-te, estamos casados, digo, E não é pecado que me desejes, nem que me tenhas. E nenhum Deus que mereça esse nome seria capaz de te tirar o teu sobrinho só porque queres ser feliz. Para já com isso. Por fim, afastei-me para olhar melhor para ele. Além do mais, disse, não penso em voltar por nada deste mundo. O que podes tu fazer? Diz-me. Desta vez a vibração do seu peito não era de frio, mas de riso. Ficar contigo e ao diabo com tudo, disse, beijando-me a testa. Por amar-te, conheci o inferno mais de uma vez, Sassenach. Se é necessário, voltarei a conhecê-lo. Bah, crês que amar-te é um mar de rosas? Desta vez soltou uma gargalhada. Não, mas continuas a amar-me? Pode ser que sim. És uma mulher muito teimosa. Na sua voz percebia-se o indício de um sorriso. Deus criou-nos e nós juntámo-nos. Ficámos em silêncio durante um longo tempo, esperando que amanhecesse. Lá embaixo ouviu-se o gemido de uma foca. Sentes-te capaz de iniciar a viagem? Perguntou Jamie de súbito. Sem esperar pela luz do dia? Assim que deixarmos para trás o penhasco, o trajeto não será tão difícil. Os cavalos podem orientar-se na escuridão. Doía-me todo o corpo pelo cansaço. Estava morta de fome, mas levantei-me de imediato, retirando o cabelo do rosto. Vamos, disse.